Bom dia, meus amados irmãos. Estamos aqui nesta manhã para agradecer a Deus por todas as bênçãos alcançadas nesse final de semana. A nossa alma, ela está regozijando na presença do Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Com esse texto do Salmo 126, nós queremos cumprimentar mais uma vez os crentes, os amigos, o povo que diariamente nos ouve nestas manhãs. Sábado passado e ontem, domingo, nós passamos momentos especiais quando a nossa igreja no Brasil, ela celebrou seu centenário. Foram inúmeras demonstrações de fé e manifestações de gratidão a Deus. A nossa igreja, ela esteve naquela grande carreata no sábado. Eu aproveito para agradecer a Deus por todos os irmãos. Também tivemos ali na Praça Jaime Lago, e aí Deus, de forma muito especial, cooperou conosco. A vigília, nós ficamos impactados quando chegamos aí em torno de 8 horas, o templo já estava praticamente lotado. E a galeria teve momentos que foi ocupada, e ainda que em muitos lugares dentro do nosso campo de trabalho interior, nós não encerramos, nós liberamos os cultos. Todos eles foram dentro dos seus cultos, tendo as suas programações. E aqui o povo veio até a meia-noite. Na verdade, passamos a meia-noite louvando, cantando, uma grande caravana de irmãos de todos os bairros, representados pelos seus líderes, acompanhando os seus pastores, e ali Deus poderosamente nos abençoou. Domingo tivemos a escola dominical e o culto da centésima ovelha, algo que sempre foi marcado com grandes manifestações de Deus, de lágrimas, de comoções, de pessoas retornando à casa do Pai. Nós agradecemos a Deus pela vida do Pedro Elias, esse companheiro que veio de Porto Alegre ministrar a palavra, e foi uma bênção para a nossa igreja. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero falar nesta oportunidade sobre um senhor já de avançada idade. Ele passou a direção de seus negócios, que eram de certa forma volumosos, para o seu filho. A princípio, o filho procurava o pai a cada decisão que precisava tomar. Uma manhã, porém, o filho foi ao comércio mais cedo do que nos outros dias, sem tomar o costumeiro conselho. Resolveu não ir na casa do pai e fazer aquele contato antes de ir à cidade grande. Isto fez com que o idoso se sentisse magoado, ferido, triste. E aquele homem, naquele dia, começou a se sentir como um vagão desprendido. Caminhou até o jardim onde seus netinhos brincavam de trenzinho. Cada um segurava o outro pela ponta do casaco, indo e vindo alegremente pelo terreno cantarolando. Apenas um garotinho estava parado de lado. Aí o vô chega: "Você não está brincando junto com os outros, meu filho?" O netinho diz: "Oh, sim, vovô", respondeu com os olhos brilhando. "Eu sou o vagão do carvão, mas no momento estou desprendido." "Desprendido?" pensa o ancião. "Eis a questão. Será que aprendemos isto com facilidade? Afinal, o desprender nos torna muito solitários. Não pertencemos mais totalmente aos outros. Porém, mesmo nesta altura da vida, ela pode e deve ser rica e abençoada. Não desperdice, amado, nenhuma fase da vida dada por Deus. Todas elas devem e podem ser para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus. Aquele pai se sentiu desligado daquela empresa que ele tanto trabalhou. A partir daquele momento que o filho não mais consultara, ele pensou, olhou, refletiu e se sentiu alguém que não tinha mais sentido a vida. Quem sabe nestas manhãs eu encontro alguém que trabalhou tanto, que fez tanto e que delegou poderes hoje e se sente assim, como um trem descarrilhado, um trem fora dos trilhos, abandonado. A palavra que Deus traz ao teu coração é que você ainda tem uma história. Tu construiu, você fez, e o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha para alimentar e fortalecer os laços do amor de Deus na tua vida. Se paz divinal tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer, certo estou em saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O cruel Satanás, feroz e convite tentações, sim, certo estou quando em tais provações em Jesus acharei. Quero orar com você, mas não deixo de lembrar os diáconos, diaconisas, que quinta-feira, dia 23, feriado, nós estaremos à tarde no seminário, aonde estaremos ministrando, eu e minha esposa, falando para esse grande departamento da igreja, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Eu oro a Ti. Quem sabe nesta manhã, ó Deus, alguém se encontra magoado, ferido, e talvez alguém sem a mínima intenção de ferir, mas no afã de até ajudar, tem deixado alguém para trás, não tem participado do seu dia a dia, não tem contado com a ajuda, o aconselhamento, enfim. E alguém está nessa hora, uma senhora, um senhor, alguém que já rendeu tanto dentro dessa cidade, desse município, pais e mães desse interior, afora, que sempre estão me ouvindo. Ó Deus, que já construíram o seu nome, a sua história, e que talvez hoje não se sintam mais importantes, se sintam como um trem descarrilhado. Mas, Senhor, para Deus eles têm o seu valor. Para Ti, Jesus, eles ainda prestam, eles ainda servem, porque o Teu reino é um reino de amor e paz. Sara essas machucaduras, liberta-os e faz com que o Teu nome seja glorificado nas suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.